Vem, eu vou pousar a mão no teu quadril, multiplicar-te os pés por muitos mil. Fita o céu, roda a dor, define nossa vida toda. Mas esses passos dançam moda e dirão ao mundo por onde ir. Às vezes tu te voltas para mim, na dança sem te dares conta, enfim, que também amas. Mas somos apenas dois mulatos, fazendo poses no retratos que a luz da vida imprimiu de nós. Se desbotássemos outros, revelar-nos-íamos no carnaval. Roubemos-nos ao Deus tempo e nos demos de graça a beleza total em nós. Cartão postal com touros em Madrid, o Corcovado e o Redentor daqui. Serão assuntos de mãos e pés e desvãos do ser. Nós, cartão postal com touros em Madrid, Corcovado e o Redentor daqui, Salvador, Roma, amor, onde quer que estejamos juntos, multiplicar-se-ão assuntos de mãos e pés.